Aqui Lil, do Liberdade Condicional, juntamente com o Diclênio, o nosso DJ. Aí Rogério, é isso aí. Liberdade tá na fita novamente, pode crer. Pra quem desacreditou, movimento hip hop é isso aí. A gente não para, recebemos um dom. Quem tem um dom fica, quem não tem desembaça. Valeu rapaziada, valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Então o mundo vira gíria e a gente tá de boa, ouvindo a palavra certa sem treta. Então o mundo vira gíria e a gente tá de boa, ouvindo a palavra certa sem treta. Se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga na fita. Yodie, Vavie, o nome que estava oculto. Aleluia, Yahoshua, venceu com poder absoluto. Yodie, Vavie, o nome que estava oculto. Aleluia, Yahoshua, venceu com poder absoluto. Vencer o mal que Roma fez me acreditar ser sua luz. Nome sem sal que veio da mitologia Zeus, Jesus. Mas ele é o nosso salvador. Yodie, Vavie, o nome que estava oculto. Aleluia, Yahoshua, venceu com poder absoluto. Só quem tem fé, quem acredita no seu nome. Só quem tem fé, quem crê que existe um criador. Só quem tem fé, quem faz suas vontades. Só quem tem fé, tem dentro de si o amor.